Brasil. Na balada que eu vou, pra curtir com meu amor. Cheguei e por você me apaixonei. No Touro Prime, espetaculoso. Segura a onda que o rock vai rolar. DJ tocando, não tem hora pra acabar. Ele é espetaculoso, é o Touro Prime de Vigia. Na organização é o Samuel. Touro Prime de Vigia pra você. Espetaculoso que vai tocar. Touro Prime, eu vou com meu amor. É de Vigia. Touro Prime, eu vou com meu amor. É de Vigia. DJ tocando, não tem hora pra acabar. Ele é espetaculoso, é o Touro Prime de Vigia. Na organização é o Samuel. Touro Prime de Vigia pra você. Espetaculoso que vai tocar.